fácil. Minha aparência é falsa. Minha vida é insignificante. Meu sangue é escuro, uma sombra dos meus olhos. Por dentro sou podre, até dá pra imaginar. Um desejo ao olhar que ele lança, todo aquele imprudente que é duro como os cachos de uma madre. Será sujo, será até quem sabe executado. Não importa a decisão, no fundo chegará. Não importa quanto for o medo, a luz do meu véu vai brilhar. Não vejo o que vou ganhar, apenas o que vou perder. Mas nada me impedirá de conseguir você. Eu possuo é da Tetron, dado pelo meu único amigo. Sua é da Tetron. Então espere o seu tempo chegar. Porém, quando me cansar, ele pode acabar. Pois eu sou AUJA Deadwish.